gostava de começar por cumprimentar hoje a grande estrela de Oliveirense, Carlos Martins. Cumprimentava também a doutora Maria Luísa e cumprimentava o Sr. Presidente da FAD, o Dr. Álvaro Herdade. Agradecia a vossa presença e hoje reuníamos-nos aqui, na minha opinião, por uma boa causa. Oliveira do Hospital tem uma feira chamada Expo H, uma feira que mostra, tem uma parte cultural, tem outra parte económica e costuma ter já, chamávamos-lhe também e chamemos-lhe Expo Social. Este ano, pela primeira vez, vamos-lhe chamar Expo Solidária. E é a Expo Solidária que tem a ver precisamente com este momento que hoje lançamos aqui, que é o lançamento da Associação Movimento Vida. Oliveira do Hospital, como sabem, uniu-se de volta do drama. Nós temos muito orgulho, como oliveirenses, e eu como Presidente do Município, assim como todos os oliveirenses, temos muito orgulho de ter um homem como o Carlos Martins, do nosso seio, que tenha nascido aqui, que seja nosso munícipe. E todos nós estivemos com ele quando ele atravessou este drama, com ele, com a sua família, com a sua esposa, mas sobretudo com o Gustavo, e houve realmente uma onda de solidariedade muito grande, que levou a uma união do próprio Conselho, não só do Conselho, mas de toda a região. E por isso, isso fez-nos também, às vezes, estas adversidades fazem-nos crescer a todos e nós também crescemos em termos de solidariedade, para nós foi muito importante. Houve uma participação muito especial, houve participações muito especiais do Hospital da Fundação Aurélio Amaro Diniz, daqui de Oliveira do Hospital, também da própria Arcial, que está a ser a Presidente, também gostaria de cumprimentar, e de todas as IPSS houve realmente uma solidariedade enorme. Hoje, a Expo H vai-se realizar entre 28 de julho a 5 de agosto, este ano, e por isso hoje aqui o lançamento do Movimento Vida, e aqui com a doutora Maria Luísa, há duas pessoas que eu gostava também de ressaltar aqui, porque são duas pessoas que têm estado a trabalhar muito neste projeto, que é o Carlos Martins e que é o Nelo Martins também, o irmão do Carlos, que foram duas pessoas que agarraram nisto muito a sério, e eu queria-lhe também aqui como Presidente do Município, para eles os dois, porque representam ao fim e ao cabo depois todo o povo anónimo que se transcendeu nesta onda de solidariedade, e por isso para eles os dois também eu gostava de deixar uma palavra pelo seu trabalho, pela sua disponibilidade, pela forma fantástica como eles fizeram. Deixem-me dizer que esta Expo H tem espetáculos, e em Oliveira do Hospital vai haver, e depois a doutora falará sobre isso, haverá dois momentos também de recolha de medula e de sangue, e eu fazia um desafio à região. Nós vamos divulgar quais são os dias, há alguns acertos para fazermos, inclusive da nossa parte, a todas as pessoas da região, vamos oferecer bilhetes a essas pessoas, não para pagarmos nada, porque isto não se paga, porque as pessoas participam e os dadores participam com consciência, mas vamos oferecer bilhetes para os espetáculos que temos, com vários artistas, que hoje não vou fazer aqui referência, porque isto muito mais importante do que esta nossa é realmente hoje o lançamento da Associação Movimento Vida, para nós isso é que hoje é relevante e é o que está aqui em cima da mesa, mas iremos até oferecer também bilhetes para os nossos espetáculos a essas pessoas que forem dadores, tanto sem como de medula. E, por isso desafio as pessoas de toda esta região a unirem-se de volta da Expo H e realmente, porque nós também percebemos o seguinte, com certeza não estamos hoje a resolver o problema do Gustavo, achamos que felizmente encontrou-se o dador, mas com certeza há muitos Gustavos a nível do país que precisam da nossa ajuda e precisam da nossa solidariedade. E às vezes Deus faz as coisas, às vezes podemos nos sentir injustiçados, sobretudo quando somos pais, que pensamos porque é que me aconteceu a mim e porque é que não acontece ao outro. Mas esta mediatização do caso do Gustavo, por ser filho de um jogador, do Carlos Martins, de um internacional, de um nosso internacional, sem dúvida nenhuma, que ajudou muito outras crianças que nos pais não são conhecidos, como o Carlos ainda há pouco tempo dizia numa entrevista, que não são conhecidos, e outros que estão espalhados por este país. E por isso, às vezes, Carlos, vocês tiveram que passar por este sofrimento, mas, se calhar, a vossa ter-vos calhado a vocês e ter calhado ao Gustavo, com certeza fez com que outras crianças se salvem, que se calhar não se poderiam salvar. Isso é um contributo enorme e é um contributo absolutamente humanizante. Pois para a senhora doutora, doutora Maria Luísa, eu quero lhe dar também os parabéns pela sua disponibilidade, por ter sempre acompanhado este processo e por ter escolhido também a Oliveira do Hospital como símbolo agora para esta caminhada e para esta partida. E agradeço-vos vocês terem escolhido a Oliveira do Hospital para hoje lançarem realmente a vossa também a Associação Movimento Vida. Muito obrigado a todos. Está bem? Obrigado, Presidente.